tava desacreditando do amor. Quando de repente num olhar o meu mundo parou. Parecia filme, coisa de cinema, mas até que enfim você chegou. Todo exagerado, isso eu sei que sou. É que minha vontade hoje é te chamar de meu amor. Tô pulando etapas, meio maluquinho. Tô tão diferente do que eu sou. Se tiver muito, por favor, me fala. Dá um jeito, manda eu parar. É que eu não sei pensar em mais ninguém. Na roda dos meus amigos, nem me reconhecem mais. Só eu sei porque eu mudei. Fui dizer o que me conquistou. Foi esse teu jeito, amor, no cabelo. Sinto sorriso, sinto calor. O jeito do beijo, sinto carinho. Sinto a corpinha, gente, cachorro também. Que eu não tenho mais pretexto pra não te chamar de amor. Foi esse teu jeito, amor, no cabelo. Sinto sorriso, sinto calor. O jeito do beijo, sinto carinho. Sinto a corpinha, gente, cachorro também. Que eu não tenho mais pretexto pra não te chamar. Tava desacreditando do amor. Quando de repente num olhar o meu mundo parou. Parecia filme, coisa de cinema, mas até que fim você chegou. Todo exagerado, isso eu sei que sou. E minha vontade hoje é te chamar de meu amor. Tô pulando etapas, meio maluquinho. Tô tão diferente do que eu sou. Se tiver muito, por favor, me fala. Dá um jeito, manda eu parar. É que eu não sei pensar em mais ninguém. Na roda dos meus amigos, nem me reconhecem mais. Só eu sei porque eu mudei. Foi dizer o que me conquistou. Chamar de amor. Tava desacreditando do amor. Quando de repente num olhar o meu mundo parou.